parei para refletir sobre o mundão. Pecados inesquecíveis que trazia no coração. Vi muita gente querendo o meu fim, mas graças a ti eu nunca desisti. Me converti, tô aqui, também sou pecador, mas graças a Deus eu glorifico ao Senhor. Jesus Cristo, por favor, me guia pra onde eu for. Não deixe que o mal troque o amor pela dor. Eu sei que sou perseguido perante ao inimigo, mas não tem medo algum, pois sei que tu estás comigo. Sou o alfa, o ômega, o começo e o fim. Eu sou o Deus do impossível, então vinde a mim. Eu sou a água que você bebe, o pão que mata a sua fome. Ele é o rei do universo que tira pecado do homem. Eu sem você não sou nada, me perco nessa estrada, mas contigo eu sou tudo e nunca perco a batalha. Não vou mentir, tô aqui, sou um cara contente. Depois que me converti, levo uma vida diferente. Essa é a vida que muitos pediam a Deus. Jesus Cristo, meu amor, olhe os filhos seus. Não deixe que o mal entre nesses corações. Sou grato a você, receba minha oração. Senhor, Deus Pai, em nome de Jesus, aonde está escuro, coloque a sua luz. Que o sofredor nunca baixe a cabeça, que siga em frente, não desvie da igreja. Encha de vitória todos que precisa, os que clamam o seu nome, ilumina essas famílias. Que em suas casas nunca falte o pão, e que uns ajudem Deus, porque somos todos irmãos. Receba esta oração deste filho seu. Só o Senhor é rei, só Jeová é Deus. Pra mim é uma honra eu conversar com o Senhor. Somos todos pecador, mas nos dê paz e amor. Enquanto você não vem, eu continuo a orar. Me entrego em suas mãos para você me guiar. Eu digo a todos vocês, Jesus te ama também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A minha vida é diferente depois que eu te conheci. Quero seguir somente a ti, Senhor, por isso estou aqui. Quero contar as minhas bênçãos, contar minha alegria. Quero dizer pra todo mundo que eu te amo a cada dia. Como é bom saber que o Senhor está comigo, que nunca virou as costas nas horas que mais preciso. Como é bom saber que o Senhor é nosso Deus, que sempre dá conforto para os servos seus. Quando fico sozinho eu começo a perceber que fico sem todas as coisas menos sem você. Assim eu vou no seu caminho, assim eu sigo a trilha. Eu te amo, você me ama, assim nós leva a vida. Quero tanto dizer que sinto teu poder. Bem-aventurado é aquele que não te vê, mas que crê. De repente você acha que tudo está perdido, que o mundo é o caminho. Não, não, pare com isso. O caminho certo está aqui por perto. Doenças que nunca sará, só ele tem o remédio. Eu era só mais um louco que andava no mundão, conhecido nas quebradas. Salve, Binho. Oh, e aí, firmão? Coisas desse mundo eu sempre achava legal. O mano que tinha um cano, antes eu pagava um pau. Admirava os ladrão, quem tinha fama e mulher, quem tinha carro importado, que nunca andava a pé. Mas o mundo deu volta, hoje estou resgatado. Não tenho tudo o que quero, mas tenho Deus do meu lado. Faço questão de dizer que ele é tudo pra mim, que a minha vida mudou depois que te conheci. A minha vida é diferente depois que eu te conheci. Quero seguir somente a ti, Senhor, por isso estou aqui. Quero contar as minhas bênçãos, contar minha alegria. Quero dizer pra todo mundo que eu te amo a cada dia. Eu já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Já fui perdido no mundo porque ninguém é santo. Antes eu era um túnel, não conhecia Jesus, mas agora sou teu servo e ele é minha luz. Quero contar suas bênçãos, contar a minha alegria. Quero dizer pra todo mundo que eu te amo a cada dia. A minha vida é diferente depois que eu te conheci. Quero seguir somente a ti, Senhor, por isso estou aqui. Quero contar as minhas bênçãos, contar